Alô, alô, você que está ouvindo a Rádio Aconchego. Eu sou o Ari Mateia e a gente está começando mais um programa Prato Cheio aqui no 88.1 Aconchego FM. Lembrando que você também pode ouvir a gente pela internet através do nosso blog radioaconchego.milharal.org. O Prato Cheio é um programa aqui da Rádio Aconchego que a gente conversa sobre educação alimentar e nutricional. Esse programa é realizado por nós aqui da Rádio Aconchego em conjunto com a turma de nutrição da disciplina Educação Alimentar e Nutricional da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, porém, vai ser um dia diferente. A gente não está aqui com a turma de nutrição, mas está com outra turma bastante legal, tão legal quanto... com quem a gente vai conversar hoje. Eles fazem um curso de residência em saúde da família no Rio de Janeiro, na Fiocruz. E a gente vai conversar sobre o trabalho que eles fazem, o que eles estudam e que está relacionado com a saúde da família. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre o que é saúde da família, saindo um pouco do tema estritamente da alimentação. Bom, a gente está aqui com... vou deixar que vocês digam seus nomes, tá? E são um grupo de três residentes, como eu falei. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem pra gente, dizer seus nomes e o que é que vocês fazem. Qual a formação de vocês, qual a área de onde vocês estão vindo e o que é que vocês têm feito profissionalmente no campo da saúde. Bom dia, meu nome é Gabriel. Sou psicólogo e a gente vem do Rio de Janeiro, né? Eu venho do Rio de Janeiro, sou carioca. Estou trabalhando atualmente na Pavuna, perto do Morro do Chapadão, numa clínica da família chamada Epitácio Soares Reis. Bom dia, meu nome é Cristialone. Eu sou assistente social. Estou numa clínica da família localizada na Ilha do Governador, no Rio, que se chama CMS Madre Teresa de Calcutá. Bom dia, eu sou Vanessa, eu sou nutricionista, eu sou de São Paulo, nasci lá, mas moro no Rio de Janeiro, faço residência numa clínica da família no Complexo do Alemão, que se chama Rodrigo Roig. Quando a gente fala clínica da família, é o nome que a gente dá lá no Rio de Janeiro, mas é a unidade básica de saúde, o postinho. Ah, massa. Então quer dizer que todos vocês já atuam na saúde da família, além desse curso que vocês estão fazendo de residência. E eu estou vendo também que cada um de vocês tem uma formação diferente, né? Uma vem do serviço social, Gabriel vem da psicologia, Vanessa vem da nutrição, Cris do serviço social. Aí eu pergunto, como é esse curso de vocês, que ele pega pessoas de diferentes áreas, qual é o objetivo desse curso? Conta um pouquinho pra gente do que se trata. A residência em saúde, ela é uma experiência, uma pós-graduação, então nós somos formados na faculdade já, e nós trabalhamos e estudamos, então nós temos uma carga horária que é nas unidades de saúde, trabalhando, atuando profissionalmente, e também temos aula para complementar nossa formação, para discutir o que a gente está vendo na prática, para melhorar como o nosso trabalho, né? Melhorar como a gente exerce o nosso trabalho na unidade de saúde. Ah, então essa atuação nas unidades que vocês falaram já é parte da residência também? Isso, é parte da nossa residência. A gente trabalha e estuda e... Formação em prática, né? É que residência é um curso de formação em prática. A gente tem a parte do trabalho e a gente tem uma parte teórica. Mas é pra gente aprender teoricamente na prática, né? Sim. E aí, é residência em saúde da família. Qual profissional que essa residência busca formar? Boa pergunta. Então, pois é, a gente tem até alguns embates com a questão da coordenação da residência quanto a isso, né? Mas eu entendo, pelo menos a minha percepção, não sei das meninas, que tende a formar um profissional que implemente novas práticas no SUS. Que tente mudar as práticas que estão sendo reproduzidas por alguns profissionais que já estão engessados há muito tempo no serviço e implante novas formas de fazer saúde, implante novas maneiras de fazer saúde na rede. Então, eu acho que a proposta da residência vem muito como uma forma de ampliar como de transformar os antigos modelos de saúde para novas metodologias, novas formas de fazer, outros profissionais sejam capacitados de maneira diferente, que possam estar atuando talvez de uma forma mais humana, de uma forma mais direcionada, uma forma não tão cristalizada, desconstruindo um pouco esse poder biomédico que é tão hegemônico, foi tão hegemônico nesses últimos tempos. Não sei se as meninas têm alguma opinião a mais para complementar. Vou pegar um gancho. Você falou em modelo biomédico e essa questão do peso que a medicina tem no atendimento de saúde, né? Participa médico da residência também? A nossa residência é multiprofissional. No início das residências de saúde, a residência médica ela acontecia junto com as residências dos outros profissionais, no nosso caso, psicologia, serviço social, nutrição. Mas a medicina resolveu separar o curso deles. Então, a medicina tem uma residência específica, também saúde da família existe. E a nossa residência é multiprofissional. Nós somos 7 categorias profissionais no nosso programa de residência lá na Fiocruz, que é psicologia, serviço social, nutrição, enfermagem, odontologia, farmácia e educação física. Ah, ok. Massa. E aí, qual... Então, tem uma residência em saúde da família médica e uma residência muito profissional. Qual seria o distintivo, digamos assim, dessa residência multiprofissional? Vocês acham que tem... Tá, é óbvio, ela forma pessoas de diferentes profissões, mas o que é que significa para o serviço, né? Indo um pouco na linha do que o Gabriel falou, né, da nossa opinião, que eu acho que a gente compartilha sobre o que é a residência, né, que a gente repensar as práticas de saúde, né? Então, nós podemos refletir o nosso trabalho na sala de aula, então a gente vai tendo essa formação mesmo, para tentar qualificar o serviço, melhorar o que é oferecido para a população. E nesse sentido, a residência multiprofissional ela é muito interessante, porque as nossas formações na faculdade são muito específicas das nossas categorias profissionais. Então, eu estudo nutrição e falo pouco com outros profissionais de outras profissões, né? Durante a formação. E na residência a gente consegue trabalhar junto, a gente tem aula junto. Então, a gente troca muito os nossos saberes, muito numa perspectiva de melhorar o serviço mesmo do SUS, né? Eu acho que as residências em saúde, de uma forma geral, têm uma ideia de melhorar a saúde pública, de repensar como as práticas são feitas, como o Gabriel falou, e ser multiprofissional enriquece muito, faz com que a gente consiga pensar o indivíduo, o usuário que é atendido como um todo, como um ser humano inserido numa sociedade muito complexa e que tem várias questões. Pensar a família, né? O território que essa pessoa mora, a comunidade que ele mora, a saúde da família, pensa em tudo isso. Porque vocês vão ser... Por favor, Cris. E pensar também que a saúde não vai dar conta de todos os problemas que essa família vive, né? Que é preciso fazer rede com outros serviços, outras instituições públicas que consiga também conversar com essa família, né? E dar o suporte necessário para as questões que aparecem na saúde da família. Essa questão de ser multi é muito importante, né? Muito interessante essa questão que a Vanessa falou, só complementando um pouco desse olhar integral sobre o sujeito, né? Você consegue ter várias abordagens olhando uma mesma questão por ângulos completamente diferentes, e isso realmente contribui muito no cuidado da saúde. Isso é muito interessante, né? Você ter vários profissionais que vieram de formações e bases epistemológicas diferentes olhando para aquilo ali de uma forma distinta. E além disso, para mim, para o profissional também é muito enriquecedor. Às vezes é meio difícil, né, você lidar com outros saberes, ainda mais tem saberes que tem mais poder que outros, né, principalmente do médico, mas você aprende muito, você aprende muito porque realmente a gente sai da faculdade muito fechado no nosso saber. E quando a gente vai para uma residência multi e aquele contato direto com outras categorias, isso enriquece muito, faz a gente se deslocar um pouco desse lugar que a gente achava que estava confortável. Entendi. Aí volta para aquilo que você falou no começo, né? De dar uma possibilidade também de mudança nas práticas a partir dessa mudança de olhar e de exercício. E também a ideia da saúde da família é que nas unidades de saúde vocês atuem em conjunto também, né? Sim. A gente tem uma formação bastante diferente, que a gente está inserido dentro de uma equipe. Mas, por exemplo, tem uma distinção que eu não sei se vale a pena entrar, que seria que tem equipe mínima na saúde da família e tem NAIF, que é Núcleo de Apoio de Saúde da Família. A equipe mínima é constituída de agentes comunitários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E o NAIF são outras profissões que vêm fazer um apoio a essa equipe. Certo. Então vamos... Eu acho legal essa coisa que é, você falou, NASF e equipe mínima. A gente deixa para o próximo bloco que a gente conversa, busca entender mais o que é saúde da família. Porque aqui no SIS, eu terminei não falando no começo, a gente aqui na Rádio do Aconchego transmite desde o Serviço Integrado de Saúde, que é um serviço em parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura, a Secretaria de Saúde daqui do Recife. E somado ainda a outras iniciativas comunitárias como a nossa aqui de Rádio Aconchego, que não está ligada a nenhuma coisa nem a outra, mas... Isso tudo para dizer que aqui no SIS também tem um ponto de apoio do NASF, né? Que eu acredito que vocês já conheceram. Então, antes de ir para o intervalo, tenho só uma última pergunta para vocês. Vocês são do Rio de Janeiro, estão fazendo uma residência em saúde da família e vieram bater aqui no SIS, aqui em Recife. O que é que traz vocês para cá? Bom, pensando nessa questão da saúde, da nossa formação na saúde da família e do que a gente está dizendo, né? Que a gente quer... qualificar a forma como a gente trabalha, a gente quer criar coisas novas, o SIS e as práticas integrativas, a gente vê que tem muita potência no diálogo com a saúde da família, porque a gente acredita muito nesse modelo da estratégia de saúde da família, que a gente pode falar um pouco disso melhor depois, mas a gente acha que tem algumas limitações e que a gente gostaria de trabalhar em cima dessas limitações para melhorar a qualidade do serviço. A gente vê, por exemplo, que na saúde da família existe muita medicalização, pessoas que têm questões, por exemplo, de ansiedade, de depressão, que a gente poderia pensar outras formas de acolher essas questões, de trabalhar elas com esses usuários, com essas pessoas, a gente acaba medicalizando. Os atendimentos são muito rápidos. Eu acho que as pessoas têm um pouco essa percepção de que às vezes não são muito escutadas pelo médico, né, que está num processo de trabalho muito dinâmico lá e não consegue dar muita atenção, acaba dando um remédio, pouca resposta, não tem espaço de diálogo, de conversa. A gente acha que as práticas integrativas, como elas são pensadas, de ver o sujeito, de pensar outras formas de atuar sem ser a medicalização, essa medicina mais hegemônica que a gente vê, tem uma potência muito grande esse diálogo, né? Quer complementar? Não, achei que a Van, realmente eu concordo com tudo que você falou. Questão só, para minha área, mais a questão... Minha área não é a área de todo mundo, saúde mental, né? Mas a psicologia tem uma certa questão com isso. Porque as ansiedades e depressões realmente são a maior demanda do território em saúde mental. E, por exemplo, não existe CAPS para isso. Raramente você vai mandar uma pessoa com uma depressão para o CAPS, né? São casos mais graves. Então essas pessoas ficam muito perdidas no serviço de saúde. Fica para atenção básica, só que a atenção básica não tem muita oferta para isso. Uma das possibilidades seria ofertar práticas integrativas na atenção básica, capacitando profissionais para executar isso no território. Então é uma saída muito interessante, né? Então a gente vem para cá procurando isso também. Vem como o SIS também é um lugar muito múltiplo, né? Aqui é quase um laboratório, tem muita gente da universidade, tem muita gente de diversos cantos. Isso ajuda bastante para a gente também ver como é que a gente pode estar inserindo essas práticas no nosso cotidiano. Como é que a gente pode levar isso para o Rio, para a atenção básica? Como é que isso pode ser inserido na saúde da família? Outro ponto, né, diferente do que eles falaram, é a questão que me chamou a atenção, a mobilização da população nesse espaço. Eu procurando um lugar para fazer estágio, vi aqui a possibilidade de estar conhecendo como é essa mobilização da população para estar atuando junto ao serviço. A gente vê que não é separado o serviço da população. A população toma esse espaço para si e consegue construir junto com a instituição uma comunicação muito boa. Massa, valeu, gente. A gente vai fazer um intervalo. Vocês que estão nos escutando, a Rádio Aconchego. A gente transmite aqui no Engenho do Meio, no SIS, Serviço Integrado de Saúde, e esse é o programa Prato Cheio. A gente vai para um breve intervalo. Vocês de música de fundo estão escutando Janine Matias, Filha da Noite, e depois Itamar Assunção vai cantar aí nesse nosso intervalo. Rádio Aconchego, já a gente volta. Thank you. Páscoa do Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Por mais que eu fume, fume, não consigo estar imune. Encolo-me desse ciúme quando eu sinto seu perfume. Perfume de flor de acácia, perfume de flor de lis, perfume de orquidácea, perfume de amarilis. A minha cabeça zune, eu puxo a faca de dois gumes. No negrume o aço lume, eu corto o laço que nos une. Por mais que eu fume, fume, fume, eu não consigo estar imune. Encolo-me desse ciúme quando eu sinto seu perfume. Perfume de flor de lótus, perfume de meretriz, perfume de flor de cactus, perfume de flor de anis. Por mais que eu fume, fume, fume, eu não consigo estar imune. Encolo-me desse ciúme, é quando eu sinto o seu perfume. Quando eu sinto o seu perfume. Perfume de flor de acácia, perfume de flor de lis, perfume de orquidácea, perfume de amarilis. A minha cabeça zune, zune, quando eu sinto seu perfume. E por mais que eu fume, fume, eu não consigo estar imune desse ciúme. Quando eu sinto seu perfume. Perfume de flor de lótus, perfume de meretriz, perfume de flor de cactus, perfume de flor de anis, perfume de flor de acácia, perfume de flor de lis, perfume de orquidácea, perfume de amarelis, perfume de flor de lótus, perfume de meretriz, perfume de flor de cactus, perfume de flor de anis, perfume de flor de acácia, perfume de flor de lis, perfume de orquidácea, perfume de amarelis, perfume de flor de lótus, perfume de meretriz, perfume de flor de cactus, perfume de flor de anis, perfume de flor de acácia. Vocês estão ouvindo o programa Prato Cheio, conversando hoje sobre atenção básica, na verdade sobre saúde da família. Já comecei a me confundir aqui. Já a gente volta. A saúde da família já existia em Manguinhos desde 2000, mas uma vitória importante foi a ampliação dessa cobertura da saúde da família para todo o território em 2010. Então assumimos essa ideia de um território da saúde, de um território escola da saúde, onde nós passamos então a colocar nossos estudantes, nossos professores organizados em equipes de saúde da família. Isso melhorou o acesso das pessoas e da comunidade a uma atenção integral, e isso significa promoção de saúde, prevenção, tratamento das doenças. Não só dando remédio ou dando a consulta ou exame, mas sim buscando integrar outras políticas, proporcionar oportunidades para que as pessoas possam ter cultura, possam ter acesso a saneamento. Estamos trabalhando agora para melhorar a qualidade, né? De forma que as pessoas possam, o território possa ofertar mais serviços, a gente possa estar integrado em rede e também capacitando os profissionais no processo de educação permanente, melhorar a resolutividade para aquelas necessidades da população. Então a nossa expectativa... Alô, alô, Rádio Aconchego, a gente está de volta com o Prato Cheio. Esse áudio que a gente acabou de ouvir, ele é um vídeo promocional falando sobre a saúde da família no... Manguinhos é um bairro, uma comunidade? É um bairro, né? num bairro no Rio de Janeiro, Manguinhos, que é de onde o pessoal que a gente tá conversando tá vindo, né? É lá em Manguinhos o campus de vocês. Bom, aí a gente trouxe esse vídeo que ele fala um pouco da saúde da família lá, né? Dessa experiência da saúde da família em Manguinhos. Pelo que eu entendi, da interação da unidade da Fiocruz com a comunidade, né? E aí, isso para trazer um gancho de onde vocês vêm para a gente voltar a falar de saúde da família. Aí só uma coisa que eu esqueci de perguntar no bloco anterior. É quanto tempo o curso de vocês? São 2 anos de duração. Aí vocês estão em quanto tempo agora? A gente está no final do segundo ano. A gente tá terminando agora. Ah, tá. Então já vem meio que a bagagem das discussões e tal, já tá encaminhado. E aí o vídeo promocional fala dessa experiência da saúde da família em Manguinhos. Como é pra vocês? Essas unidades que vocês falaram que trabalham, são todas em Manguinhos? Não. A minha em outro bairro, foi quase na divisa contra o município. Só que a Fiocruz, por exemplo, ela tem um contrato com algumas unidades básicas de saúde que eles colocam um residente lá. A residente ganha... Quer dizer, a equipe ganha até com isso, ganha variável para ganhar um certo dinheiro. Ganhava, né? Agora não ganha mais. Mas era benéfico para a equipe e era benéfico para a Fiocruz também estar com os residentes no campo. Mas eu acho que sobre Manguinhos, a Vanessa trabalhou lá, ela pode dizer melhor que eu, né? Que ela ficou no Manguinhos. Sim, tá? Sim. A Fiocruz, o campus da Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, fica do lado desse território, que é Manguinhos, que é um bairro. E existe o serviço de saúde da família lá também, porque ele acontece nos territórios, né? Então as clínicas estão lá nas comunidades, nos bairros. E a Fiocruz sempre fez muito trabalho de pesquisa nesse território, sempre atuou muito nesse território por estar do lado da universidade, por estar próximo. Então é mais isso. E na nossa residência a gente se divide em outras clínicas independentes do bairro. Por exemplo, o Gabriel está nesse lugar que é a Pavuna, que é bem distante. Eu estou no Complexo do Alemão, que é próximo também, mas é outro bairro, outro lugar. Então a gente se divide pelo território do Rio de Janeiro como um todo. Tô entendendo. E aí, eu até esqueci de perguntar no começo também. A gente está falando Fiocruz. Só rapidinho, o que é a Fiocruz, né? Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Foi fundada pelo Oswaldo Cruz, que foi um primeiro sanitarista, que teve a questão da revolta da vacina, muito tempo atrás, e aí depois realmente foi retomado na reforma sanitária como um lugar de resistência, que deu um dos pontapés para a 8ª Conferência que criou o SUS. Então é um lugar de militância importante, né? Lugar de histórico que milita pela saúde. E aí trabalha, tem vários, dentro da Fiocruz tem vários institutos, alguns trabalham com microbiologia, com pesquisa de laboratório. O nosso, por exemplo, a gente trabalha na ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, que é uma escola dentro da Fiocruz, certo, que trata mais sobre saúde pública, né? Uhum. Tem outra perspectiva. Mas tem diversas outras instituições lá dentro, diversas outras órgãos que atuam de maneira distinta, desde microbiologia, pesquisa com animais, vacinas, farmácia, escola politécnica, ensino técnico. É uma saúde. Fundação que está presente em diversos lugares no Brasil, né? Sim, tem aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, né? Também, né? Exatamente, tem vários lugares no Brasil, acho que o último campus agora é em Ceará, né? Tem um campus no Ceará agora que está abrindo. Então, galera, a gente, recomeçando nossa conversa, voltando, a gente está falando hoje sobre saúde da família. Aí eu ia pedir para vocês dizerem pra gente o que é a saúde da família. A gente diz, a ideia de você ter um posto de saúde, você vai lá para procurar atendimento com o médico, tem um agente de saúde que visita a sua casa, acompanha, mas o que é que se pretende ser a saúde da família? Eu começo, vocês terminam, pode ser? Então, a gente tinha um modelo muito focado no hospital. As pessoas realmente tinham grandes emergências e iam acabar no hospital sem nenhum acompanhamento da saúde delas durante a vida. Então, quando você passa essa responsabilidade para o Estado, a melhor forma de fazer isso é você ter um acompanhamento da saúde das pessoas. E a melhor forma de ter um acompanhamento da saúde das pessoas é estando perto do território, estando perto da casa delas. Tendo um acompanhamento que você vai poder prevenir algumas doenças, vai poder promover saúde. Além de, por exemplo, com esse foco territorial, tem muitas doenças que são particulares de cada território. Então você consegue ter um enfoque melhor sobre essa questão da saúde. Vou deixar elas complementarem. Mas a questão que eu estava falando do hospital é que é muito mais caro e muito pior para a população, talvez, deixar a doença evoluir e chegar até um lugar que você tem que ir para um hospital. Então, muito melhor você ter as unidades básicas de saúde, onde você consegue prevenir a maior parte das doenças, que elas não cheguem ao hospital, não tem que parar numa emergência. Complementando um pouco, o modelo de saúde antes, como o Gabriel falou, era muito voltado no hospital e a maioria das pessoas que tinha acesso, né, quem é mais velho vai lembrar, era quem tinha carteira assinada, que tinha acesso aos hospitais, né? E não era uma saúde que era para toda a população, né? Quem tinha um trabalho sem carteira assinada, quem era desempregado, quem tinha situações mais vulneráveis, população em situação de rua, não tinha acesso à saúde. Então, existiu um movimento muito grande para a fundação do SUS, né, para criar esse modelo, que é o Sistema Único de Saúde. E dentro dele se pensou a estratégia de saúde da família, né, como esse lugar que está mais conectado com a vida das pessoas. Porque na fundação do SUS, a gente viu como era importante considerar, não só como o Gabriel estava dizendo, né, que eu estou doente, eu vou lá no hospital e a gente nem sabe quem é aquela pessoa, onde ela vive, se aquela doença dela é causada por alguma outra questão. Por exemplo, quem tem verme, né, parasitose, que a gente fala, está com verme. Certo. Tem muito a ver com saneamento básico. E o que adianta a gente ficar tratando esse verme várias vezes se a questão, na verdade, é porque talvez no bairro da pessoa não tenha saneamento. Então, a ideia que a saúde da família tenha de estar no território, entender quais são as questões daquela comunidade, quais são as dificuldades, entender o contexto da vida da pessoa. Então, por exemplo, o pessoal que faz a visitação da saúde ambiental para conferir, fazer aquele controle de dengue, por exemplo, isso faz parte também de saúde da família? Mas a saúde da família tem responsabilidade sanitária no território. Então, ela tem que realmente dar conta dessas outras questões sanitárias também que estão acontecendo ali. Então, os agentes de endemias, você deve estar falando, né? Aqui eu sei que a sigla é ASA, né? Agente de Saúde Ambiental. Aqui no Rio é agente de endemias, exatamente. Porque tem mais essa questão da dengue no Rio, que é endêmica, né? Sim. Aqui também... Mas essa questão, por exemplo, dos agentes, ou agente de saúde também, que o ACS, ela vem do Pax, que isso é uma questão realmente que é muito brasileira. Em outros lugares do mundo não existe tanto dessa maneira. Uhum. Que veio de um programa que é aqui do Nordeste, que começaram a treinar pessoas que eram da comunidade, pegar pessoas que eram normalmente professores de ensino médio, e treinar elas com questões de saúde básica, por exemplo, ferver água, ou informações de saúde que eles pudessem educar a população. Isso preveniu absurdamente o número de mortes materno-infantil, assim, morreram muito menos pessoas, só com pequenas informações que essas pessoas podiam estar fazendo e acompanhando essas outras pessoas. Uhum. Então se adotou desse programa, que foi um super sucesso, PACS, que é o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, se adotou os agentes comunitários de saúde dentro da estratégia, fez uma fusão dos programas, né? A estratégia nasce assim, com a incorporação do PACS. Tô entendendo. Então a saúde da família, ela não é só o posto de saúde e o médico atendendo, né? A saúde ambiental está relacionada, o agente de saúde que está ligado ao posto também, né? Tá, tudo isso está integrado dentro do que é a saúde da família, né? Pra gente... Isso mesmo, tudo está integrado. E dentro da saúde da família, a comunidade é muito importante. Porque não é só ser atendido pela unidade de saúde. É você estar levando as suas questões também. Por exemplo, na minha rua não tem saneamento básico. Isso é uma questão importante para a saúde da família estar observando e juntos estarem cobrando políticas públicas que cheguem nesses territórios. Porque não adianta ter o posto de saúde tratando de determinadas doenças, determinados agravos, sendo que a pessoa sempre vai ter aquilo. Por quê? Porque não tem o saneamento básico na área que ela mora. Aí eu vou então aproveitar esse gancho, Cris, que tu tá trazendo de as dificuldades que a pessoa encontra na comunidade e como ela consegue dar saída a isso, né? A gente vê que na prática de alguns serviços de saúde isso às vezes é bem complicado, né? Por exemplo, aqui a gente tá no Engenho do Meio. A gente tem uma unidade de saúde do Engenho do Meio que ela é bem sobrecarregada, né? Eu acho que isso é um quadro, infelizmente, é um quadro geral, né? Ela É uma demanda antiga dos profissionais que se tenham outra unidade num bairro vizinho aqui da Iputinga, porque eles terminam atendendo a demanda até do pessoal da Iputinga, e aí termina não conseguindo dar conta, não conseguindo dar vazão. Isso acredito que gera uma situação de estresse muito grande entre usuários e usuárias e os profissionais, né? Termina que, às vezes, esse profissional pode ficar sobrecarregado nessa função que seria de dar vazão, assim. Aí, vocês acham que isso é geral e aqui vocês atribuem essa situação que às vezes a gente encontra em alguns serviços dessa política mais geral que é a saúde da família? Entendo. Então, essa situação também acontece lá no Rio, nas unidades que a gente está. A gente vê que é um número muito grande de pessoas para estarem atendendo em um quantitativo menor de profissionais. Gera realmente esse estresse, pessoas que querem ser atendidas e não conseguem. E aí fica meio que uma situação que parece que é uma briga, né, entre o profissional e o usuário. O usuário se queixa que o profissional não quer atendê-lo e o profissional é falando que não tem condições de atendeu, que atende muitas pessoas por dia, né, e não consegue dar conta da carga de trabalho. É uma situação difícil que eu na minha perspectiva profissional, eu vejo como tendo que ter uma união entre essas pessoas, profissionais e usuários, para estar cobrando, né, dos governantes que sejam colocados mais unidades de saúde nas localidades. Como? Se fazendo um levantamento de quantas pessoas estão sendo atendidas a mais, sabe? Se fazendo um planejamento, mostrando para esses governantes, olha, nesse local é necessário uma outra unidade, porque tem tantas pessoas descobertas que não estão sendo atendidas, que não estão vendo os seus agravos de saúde. Para complementar um pouco do que a Cris falou, a gente ouve muito falar na TV, a ideia geral que passam sobre a saúde pública, né, é que ela é muito ruim, ela é muito precarizada, que você nunca vai conseguir um atendimento, que a gente tem que tentar sempre ter um plano de saúde, né? E isso não é à toa que passam essa ideia pra gente, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é para ser nosso, ele é o nosso sistema. Nosso, eu digo enquanto usuário, não enquanto profissional. E a gente sabe que é uma escolha política ele não ser tão valorizado, certo, e ele ser precarizado. Então, ele falta dinheiro para investir no SUS. Então, é por isso que a gente vê que tem essa precarização tão grande, né? Poucos profissionais para atender muita gente. Então, quando a Cris fala dessa perspectiva da gente entender que estamos do mesmo lado, profissionais e usuários, que a gente tem que lutar, na verdade, para que tenha mais investimento, para que esse sistema realmente seja valorizado para atender toda a população, né? Só que no momento atual político, a gente está vendo que é o contrário que está acontecendo, né? A gente está tendo um desmonte dessas políticas sociais, né? Dos nossos direitos, né? Então, pensando aqui junto com o que vocês estão falando, é um trabalho muito de organização e resistência e reivindicação das populações, né, que precisa existir. Eu vou fazer esse parênteses aqui falando aqui um pouco da situação da gente no SIS. Essa coisa de o SUS ser sempre muito criticado, como aquela coisa que, ah, meu Deus do céu, não funciona nunca. E a gente tem aqui no SIS um exemplo de um SUS que funciona, né? Um SUS que dá certo, aproveitando o jargão, assim. Isso é bem legal, é bem interessante saber que só vai dar certo com a atividade da gente também, que é usuário, assim. Eu falo porque aqui na rádio a gente é usuário do SIS também, a gente usa participa do serviço do SIS, mas numa perspectiva de reivindicar esses serviços também, que, assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade aqui de uma relação melhor com os profissionais, e aí termina tendo uma relação de mais respeito e de reconhecimento mesmo do trabalho do profissional, e o profissional consegue dar uma assistência um pouco melhor pro usuário, e a gente consegue com isso ter energia para reivindicar que o SIS seja reconhecido, porque é sempre um trabalho bem constante aqui. Eu falo isso para vocês que estejam ouvindo a rádio agora, com uma série de esperança também nesse momento que a gente está vivendo, né, de que existem locais de resistência, que existem serviços que a gente ainda pode usar, que a gente ainda pode vivenciar com a resposta interessante. E aqui no SIS, por exemplo, a gente tem problema de infiltração em sala, de teto caindo, de risco de alguém escorregar, levar uma queda, passou as chuvas agora, aí dá uma aliviada e tal. E a gente tem que conviver com isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem profissionais comprometidos, que de certa forma a gente ocupou um espaço que não estava sendo usado pela universidade, e a universidade conseguiu ver isso. E dá... pessoas dentro da universidade se esforçam muito para fazer com que isso aconteça. E é isso tudo que eu tô falando para falar de organização e resistência, porque eu vou perguntar agora de outra bronca que a gente tá vivenciando, que é esse momento político, né? Que, como Vanessa falou agora, é um momento de ataque às políticas sociais, né? E a gente falou de saúde da família, saúde da família, saúde da família, se vocês me corrijam se eu estiver errado, tá dentro de atenção básica, né? Para falar o seguinte, existe uma política nacional voltada para a saúde da família, né? Como é que está essa política hoje? Eu pedi para vocês falarem um pouquinho para a gente disso agora, porque para as pessoas entenderem também, né? Essa, eu sei que as pessoas entendem, assim, para a gente conversar um pouco sobre essa relação entre a política e como a gente vivencia o serviço de saúde. O que é que está acontecendo com a política de saúde da família hoje? O que vocês acham? Bom, a gente falou um pouco sobre a saúde da família, né? Nós trabalhamos nisso, então acabamos nos enrolando, porque a gente quer sempre falar muito sobre isso, mas acho que conseguimos passar um pouco uma ideia sobre o que é a estratégia de saúde da família, de onde ela veio. Só que hoje o que a gente vê é, né, a saúde da família, ela está dentro da Política Nacional de Atenção Básica. A atenção básica, ela tem esse nome, mas ela não é tão básica assim, né? Porque ela é muito complexa, né? Mas ela é, digamos, um lugar em que as pessoas que não têm questões muito graves de saúde, que precisam de muitos equipamentos, como hospitais, cirurgias, possam ter um atendimento. Então, pessoas que têm uma saúde boa, mas que às vezes têm alguma questão ou outra, que precisem de algum atendimento mais simples e que estão ali na saúde da família. A gente trabalha com promoção da saúde, então, como aqui o SIS, né? A gente pensa a nossa saúde, né? Sem pensar a doença, né? Como ficar bem com a nossa saúde? Realmente, é isso que ela está falando, a atenção básica é um ente maior. A estratégia que foi escolhida pelo Brasil para efetuar a atenção básica é a estratégia de saúde da família. Entendi. Ok. E aí nessa política a gente tem as diretrizes de como organizar, né? Como que a gente vai organizar, como o Gabriel falou? A gente vai organizar a atenção básica na estratégia de saúde da família, que vai estar nos territórios, que tem os agentes comunitários de saúde, que foi essa política que a gente falou que foi incorporada, né? Que foi uma política muito bem sucedida aqui no Nordeste, que preveniu muitas mortes de crianças, de mães, e incorporou na saúde da família. Então tem lá os agentes comunitários, tem essa política do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um núcleo que vem para apoiar as equipes de médicos e enfermeiros, porque a gente sabe que a formação das médicas, médicos e dos enfermeiros e enfermeiras não dá conta de todas as questões, né? Então tem lá um núcleo que tem assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, pode ter ginecologista, farmacêutico, para apoiar essas equipes, para melhorar a qualidade do atendimento que é feito. Só que o que a gente está vendo hoje, nesse atual governo, é que eles querem modificar completamente essa política, né? E o que a gente faz uma avaliação é que eles querem mudar e voltar para aquele modelo antigo do postinho, que você tem que ficar na fila para conseguir um atendimento, que não é mais no seu território, né? Acaba com a obrigatoriedade de ter o agente comunitário de saúde, que é uma ponte importante da comunidade. Sim. Com o posto, né, com os profissionais do posto. Acabar com esse núcleo de apoio à saúde da família também. Então, não existiria mais um núcleo que apoiasse, né? Ele teria uma outra função. Tô entendendo. Mais ambulatorial. Então, mudaria muito a forma como está organizado hoje. Isso que você trouxe, né? De que tem uma unidade de saúde aqui perto que se sobrecarrega porque atende o bairro vizinho. A Política Nacional de Atenção Básica, como ela está hoje, ela fala que tem um número limitado que deveria ser cada unidade. Só que se mudar do jeito que o novo governo quer, não vai ter mais essa obrigatoriedade. Então, vai ser normal uma unidade de saúde atender vários bairros. Então, a gente acredita que vai acabar com esse modelo, que por mais que ele tenha suas dificuldades e suas limitações hoje, por causa do que a gente falou, que ele tem um investimento baixo, né? Assim, já ele tem algumas limitações, ele precisaria melhorar, eles querem, em vez de investir e melhorar, piorar ainda mais, né, esse serviço. Tô entendendo. Gente, a gente fez essa provocação, terminei estendendo um pouquinho mais. Vamos fazer um intervalo e a gente fecha falando sobre essa situação que a gente está vivendo e para onde está caminhando e em que é que a gente pode

A gente estava conversando aqui com o pessoal que é da residência em Saúde da Família da Fiocruz do Rio de Janeiro. Estamos fazendo um mês de estágio aqui no SIS, no Serviço Integrado de Saúde. A gente está conversando sobre Saúde da Família, estava conversando sobre o andamento dessa política para a Saúde da Família. A Saúde da Família, ela faz parte da atenção básica e a gente tem no Brasil uma política nacional de atenção básica, né? Essa política ela vem sendo construída ao longo dos últimos mais de 20 anos, né? O Gabriel falou que da 8ª Conferência Nacional de Saúde, nos anos 80, que deu cara para o SUS e para essa estruturação das políticas que a gente tem hoje. E que sempre sofre muitos ataques, né? Aí eu pergunto para vocês como é que anda essa política nacional de atenção básica hoje? O que é que tá acontecendo com ela hoje? Como a gente estava dizendo antes, né, ela teve essas modificações das unidades, da forma como a proposta é que se modifique. Existem os trâmites, né, que passam as políticas para serem mudadas, como teve a reforma da Previdência, várias fases. A Política Nacional de Atenção Básica, ela teve essa proposta nova de mudança, que o Conselho Nacional de Saúde, né, que é um órgão de representação dos usuários, é contra essas mudanças, né? Teve uma reunião no Rio de Janeiro, que teve uma grande mobilização dos trabalhadores para ir lá pressionar e participar dessa reunião para dizer que nós somos contra essas mudanças, né? Que a gente acha que vai ser um retrocesso na saúde. Foi lá na Fiocruz, lá onde a gente faz a nossa residência, essa reunião. A gente conseguiu ter uma grande mobilização lá. E o conselho disse que era contra, porém, a CIT, né, que é a Comissão dos Intergestores Tripartite, votou a favor dessas mudanças, né, no mês passado. Então a gente teve aí uma notícia muito ruim, que é o fato deles terem votado, porque eles estão alinhados com essa política do novo governo, né? Mas ainda tem mais uma fase, se eu não me engano, que é o próprio secretário assinar, né? Enfim, a gente acaba entendendo um pouco desses trâmites. É o secretário dentro do Ministério da Saúde? Acho que é o próprio ministro da Saúde, né, na verdade, Tá. Essa comissão, ela é como se fosse uma comissão que aconselha o ministro, né? Sei. Então, a comissão está de um lado, o Conselho Nacional de Saúde, que são os usuários, está do outro, dizendo que é contra, essa comissão está dizendo que é a favor, o ministro da Saúde que vai ter que decidir se ele vai ser a favor ou contra. Então, a gente já sabe para que lado ele pende, né? Exatamente, mas a gente sempre tem que tentar a população se mobilizar e tentar de alguma forma, enfim, né? Aproveitando assim, esse gancho que a gente aqui na rádio está sempre colocando fora Temer, e não é por acaso, né? Às vezes tem gente que pode ouvir e achar que é porque essa galera é lulista ou sei que lá o que, do PT. E não é isso, velho. A questão é que esse golpe foi montado para desmontar as políticas sociais, desmontar o serviço público, e isso está sendo feito, né? E tá desmontando a saúde, tá desmontando a ciência e tecnologia, tá desmontando a educação. E com um período curto de 1 ano e 2, você corre o risco de desmontar 20 anos, né? Eles estão fazendo ao contrário, 2 anos em 20 e pra trás, né? Que seria 5 anos e 50, eles estão fazendo 20 anos em 2, voltando pra trás, assim. Contra muita coisa que a gente lutou pra conseguir, né? Pois é, foram conquistas que foram conseguidas bem devagarinho, né? Progressivamente, que em uns 2 anos pra cá, agora realmente estão tirando tudo. E eu fico assustado realmente com a falta da gente estar mobilizado quanto a isso, e a gente, digo eu também, né? Eu tento atuar em alguns frontes contra isso, mas realmente é muito delicado, né? A população está muito imersa em outras questões, né? Acho que a gente tem que entender a gravidade do que está acontecendo, que essas políticas elas não começaram a ter efeitos ainda. Por exemplo, a política da Previdência Social, que agora que é esse congelamento dos gastos, isso vai indiretamente matar muita gente, assim. Então, acho que bom a gente começar a ficar prestando atenção nisso, como o desmonte do SUS, se for realmente como está acontecendo um desmonte forte do SUS, isso vai matar muita gente, matar idosos, matar as crianças que dependem desse serviço de saúde, assim. É uma atrocidade que estão fazendo com o serviço de saúde. Está acontecendo um desmonte absurdo. Está cada vez realmente flexibilizando mais as políticas. Tem planos novos aí, como a Vanessa falou, sobre a questão do plano de saúde. Tem agora uma questão dos planos populares de saúde. Isso é a facada final no SUS, né? Isso é tentar provocar realmente o fim do SUS, que é um serviço que é para todos, que é gratuito, que é de qualidade, que Como a gente sempre fala isso, né? Para além do serviço de saúde, é um projeto de sociedade. É um projeto de sociedade mais igualitária. Projeto de sociedade com mais democrático, mais participação popular. Vocês querem comentar? Só porque a gente está falando de previdência, né? A reforma da previdência ainda está em tramitação, mas ano passado eles já aprovaram o limite dos gastos, né? Que Sim. Você falou agora. E é isso aí, a gente vai sentir ao longo dos anos. A gente conversou aqui no CI sobre isso, debateu, e para ver os efeitos disso aí que Gabriel está falando. Eles já limitaram o que se pode gastar com saúde, com previdência, isso vai trazer complicações grandes para a gente, assim. Fizeram isso botando 20 anos para frente, né? Essa mudança da Constituição. Porque por mais que o Sistema Único de Saúde hoje ele tenha suas limitações, é muito por falta de investimento e de prioridade, mas ele tem o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema de saúde público universal, que a gente fala aqui. Qualquer um que entra numa unidade é atendido, independente do lugar que você venha. Se você tem dinheiro ou não, é seu direito ser atendido, né? É um direito básico e é um dos poucos países que isso existe, né? E o que eles querem fazer com os planos populares, que aparenta ser uma coisa boa, porque eles pintam como se os planos de saúde fossem melhores que o SUS, mas na verdade o que a gente vê é que não vai ser, né? Que vai limitar o acesso, né? E a população, talvez a que mais precise de saúde, não vai ter mais como ser atendida, né? Então, é uma mudança muito grave que a gente, enquanto profissional, tenta se mobilizar para fazer alguma coisa, né? Para tentar lutar para que isso não aconteça, essas mudanças. E a população também, né? Os usuários, nós, como profissionais e usuários, temos que tentar nos mobilizar e atuar para que essas mudanças não aconteçam, né? Enfim. Vocês estão vindo do Rio de Janeiro, né? E aí as notícias que chegam pra gente do Rio de Janeiro não tem sido das melhores, assim, né? Tem sido a questão de um estado que quebrou e toda essa questão do Lava Jato, tem muita gente do Rio envolvida, junta com essa questão que a gente tá vivenciando, que eu acho que em Recife a gente sente muito forte a relação com a violência. Eu acho que a forma como a gente vivencia isso hoje é muito diferente já de 5 anos atrás. Sempre teve muita violência, Recife sempre foi tido como um lugar perigoso e tal, mas eu acho que a gente vivencia muito mais medo, né? E o Rio de Janeiro, ele aparece no noticiário, a mídia tá cobrindo muito a questão da Rocinha, do fim de semana pra cá e tal, mas toda essa questão de que não tem mais dinheiro pro serviço gastar, né? Isso no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como todo a gente vivencia isso. Aí a gente já tá chegando ao final, quase uma hora de programa. É diante disso tudo que a gente tá vivenciando, o caso do estado do Rio de Janeiro, mas em Pernambuco também os índices, eles saíram do controle, assim, em relação a homicídios, que era a grande bandeira da gestão anterior, que é essa é a continuidade, né, do PSB. E aí os caras estão sem saber muito o que responder, né, diante disso que a gente tá vivendo. Eu vou pedir umas palavras de vocês, assim, onde é que a gente pode enxergar, onde é que a gente pode depositar nossas fichas agora, né? A gente sempre precisa de esperança, a gente sempre precisa estar resistindo, estar mobilizado. Onde vocês acham que se apostam as fichas hoje de quem quer defender um SUS que seja um projeto de sociedade para a população como um todo, que dê uma assistência melhor à saúde, que não seja só centrada num ambulatório e tudo que a gente conversou aqui? Onde a gente deposita as fichas, as nossas esperanças, vocês acham? Essa é mais difícil. Então, eu acho que a mobilização ainda é a saída, porque a gente vê todos os desmontes acontecendo, mas se não tiver a população mobilizada, eu acho que vai ser muito pior, porque tudo vai passar e a gente não vai ter como reverter isso. Embora os trabalhadores vivam muito precariamente o seu vínculo de trabalho, a gente sabe que não conseguem se mobilizar muito, eu acho que ainda há saídas para isso. Lá no Rio está acontecendo muito atraso, as organizações sociais estão atrasando os salários, não tem previsão que até o final do ano consiga pagar todo mundo, pode haver cortes de trabalhadores. Então, eu acredito na mobilização da população, legitimando esse serviço e que esses profissionais também consigam estar juntos, sabe? E levantar essa bandeira, a população junto com os profissionais, porque senão realmente vai acabar e a gente não vai ter mais saída. As organizações sociais que vocês falam é que administram, que eles colocam terceirizado para executar o serviço de saúde, né? Aqui a gente, só um parênteses para quem está ouvindo a gente, é como fazem com o IMIP aqui, com a Santa Casa. Aqui no SIS, por exemplo, a gente está vendo um dado esses dias que a prefeitura tem 5 profissionais concursados de carreira e 27 são contratados por organizações como essas, que termina dando mais dificuldade essa questão de atraso de salário e coisas desse tipo. As UPAs também, esse tipo de contrato, enfim. Esse é um tema que duraria um programa, né? Com certeza. É um tema caro também. Mas eu acredito que, como a Cris falou, eu gostaria de falar, por exemplo, que os lugares de... O SUS, né, ele funciona a partir do controle social. Então, realmente, a população controla o SUS. Então, ela deve tem conselhos gestores, tem outras instâncias de conselho, conselho municipal, até Conselho Nacional de Saúde, assim, né? Tem várias instâncias deliberativas. Eu gostaria muito de acreditar que as instâncias funcionassem, né? Mas como a Vanessa já deu depoimento, essa instância funcionou, falou que era contra a PNAB, a nova PNAB. Mesmo assim, não foi ouvido, provavelmente não vai ser. A nova PNAB vai ser aprovada, provavelmente. Mas eu gostaria também de pedir para a população, para os usuários que estão ouvindo também, se mobilizarem, chegarem junto da unidade, participarem também dos conselhos gestores, que dá para mudar muita coisa, sabe? Eu acho que essa parceria entre trabalhador e usuário é uma coisa muito forte, que realmente já mudou muita coisa, tem históricos de luta nessa questão, principalmente da saúde mental, né? A saúde mental conseguiu reformas incríveis com familiares e usuários de saúde mental e com os trabalhadores todos juntos. Então acho que a saúde pública também tem que focar mais no território, tem que aproveitar esse momento que realmente está terrível, mas ver isso como potência para que transformações a gente pode fazer, que movimentos a gente pode fazer dentro do território, com a comunidade, para que realmente a gente consiga superar o que está acontecendo, consiga reivindicar o que a gente quer. E é isso, né? Agora acho que a gente é obrigado a olhar pro território, porque senão a gente vai acabar, né? Acho que é a primeira vez em saúde da família, a gente tá sendo realmente obrigado a olhar para a família agora, pro território, porque se eles não estiverem com a gente não vai ter mais emprego. Então acho que é um momento decisivo, que a gente tem que usar essa questão desse caos para criar potência e criar até novas formas de fronte, né? Criar novas formas de como conseguir lutar contra isso. Também para dar minha contribuição, né, que é uma questão muito difícil, mas eu acho que a gente vai ter que descobrir junto mesmo como que a gente vai querer lutar pelos nossos direitos, assim, porque os trabalhadores estão pensando, a gente está se mobilizando, mas os usuários têm que estar junto, como o Gabriel, a Cris falaram, né? E a gente sabe que é um momento difícil que a gente vive hoje, né? Essa crise financeira, o medo de perder o emprego, o fato de que a gente está com dificuldade de se organizar, mas como é importante a gente tá nesses espaços de mobilização que o Gabriel falou, por exemplo, que muitas vezes eles podem ser meio frustrantes e não darem certo, mas quanto mais gente tiver para ir lá dizer o que acha, o que quer, mais chance tem de a gente conseguir mudanças, né? E existiu na Espanha, né, que foi um país também que sofreu muito com a crise financeira, né, um movimento de juventude que falava que era juventude sem emprego, sem casa, sem futuro, também é uma juventude sem medo, né? Então acho que isso para todos nós, assim, né? A gente está vendo a retirada dos nossos direitos e a gente acaba se recolhendo com medo, né? De não quero perder meu emprego, mas eu acho que talvez seja necessário a gente fazer um esforço para fazer um movimento contrário, né? Então, nesse momento que estão nos tirando tudo, da gente tentar pensar uma forma de agir, de lutar para que isso não aconteça, né? Essa etapa de vencer o medo, legal. É isso aí, gente. Eu agradeço a participação de vocês, tá? De Cris, Gabriel, Vanessa. Tem mais uma outra pessoa que não pôde estar aqui, que é a Carol, mas participou da construção desse programa também. Essas pessoas que eu falei, elas são profissionais da área de saúde, diferentes áreas, fazem residência em saúde da família, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, e participaram desse debate hoje com a gente aqui na Rádio Aconchego. que é sempre importante a gente estar pensando na saúde da família, estar pensando na saúde e estar compreendendo como nossa saúde, como nossa vida, nosso cotidiano, ele está relacionado aos momentos coletivos que a gente vive. E sobretudo esse momento político, pegando o gancho do que Vanessa falou agora por último, não deixar que o medo aprisione a gente. E às vezes a gente se acomoda numa situação confortável, mas a gente também se acomoda numa situação desconfortável. Dizer assim, tá tão ruim que eu não quero gastar energia pra me juntar pra essa coisa que eu acho que não vai dar em nada, assim. A gente, é importante a gente perceber o que também tá dando. Em meio a tudo isso que tá acontecendo, tem coisas que estão acontecendo. A gente conseguir fazer essa transmissão é uma coisa que tá acontecendo. É, tem diversas atividades acontecendo agora de práticas integrativas em saúde acontecendo aqui, bancadas pelo SUS, sustentadas pelo SUS. Tem mobilização ativa aqui também que a gente vivencia pelo SUS. Então, a gente precisa se juntar, se organizar. Se você tem interesse em conhecer o SIS ele tem um momento de acolhimento de segunda a sexta, das 8 às 10 horas da manhã. Você chega um pouquinho antes das 8, não precisa madrugar, chegar aqui 5, 6 horas da manhã. Você chega um pouco antes das 8, são 5 fichas por dia. Prioritariamente são atendidos encaminhamentos, mas você também pode chegar para conhecer. Tem atividades que são abertas ao público em geral. E aí você tem desde atividades profissionais que atuam com acupuntura individual, atendimento coletivo em yoga, você tem cursos, você tem outras atividades como a capoeira, como a própria rádio, que não são pela prefeitura. Tem muita coisa para conhecer, para a gente se organizar. Tem um fórum que se reúne das usuárias e usuários desse serviço. A próxima reunião desse fórum vai ser na terça-feira, 3 de outubro, às 14 horas. É um espaço de mobilização para a gente reivindicar o SUS, pensar o que está acontecendo no país. Se quiser vir conversar com a gente, não posso à tarde, aparece aqui na rádio, terça-feira de manhã. Toda terça-feira a gente está aqui fazendo esse programa. Quinta-feira à noite a gente sempre está aqui fazendo um programa sobre arte também, com outros colegas aqui da rádio. Então são espaços que a gente pode conversar e se conhecendo e se mobilizar. Esse é o recado final que a gente deixa nesse prato cheio de hoje, que não foi sobre educação alimentar estritamente, mas com certeza foi sobre saúde e tudo isso está relacionado. Agradeço a você que nos acompanhou, seja pelo FM, seja pelo streaming na internet ou que está nos ouvindo agora a reprise pelo nosso blog. É isso aí, Rádio Aconchego 88.1 FM, nosso blog radioaconchego.milharal.org. Eu sou Ari Matea e vou me despedindo nessa manhã de hoje. Abraços para todos e todas. Não, não agressive, não, não agressive, não.